管型用户eu vou um outro meu um sem reclamação é autorização Guarulhos meu número 1 autorizado senhor Bravo Golfe Romeo nível 360 via rota do plano de voo pista 1-0 primeira curva à direita Dael Leda Motiva 5467 transponder controle 208 Copiou Guarulhos, meu 360, de acordo com o plano, na frente da Zulu 10, só bateu. Reporta 10, primeira curva direita, saída da Elida, morte na arsenada transição 5460, controlação 1208, nossa posição é 07. O número 61 está correto, botão 7 em pé. Agora, quando plantou o número 61. Uno, Uno, Neon, na posição 7, puxa o autorizado no 7, chame táxi, Gol, Uno, Uno, Neon. Autorizado, vou passar na táxi, Gol, Uno, Zé, Uno, Uno, Neon. Eu vou o Uno, Uno, Uno, passar as 4 horas de 19 de abril, o Senado Galeão, ou no 57, tem que fazer o tratamento de táxi. O 61, autorizado táxi, está no ponto de espera, pistão 0, via táxi 1, táxi índio. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-2-1-9-5, ajuste no 0-1-8, bom dia. Taxi via Pátio, eu faço a direção de telefone, eu vou fazer o chicante, eu vou fazer o chicante. Salvador, 3601, no 2, puxa, vai que eu também. 3601, acordando com a equipe de sala, após passagem da nave da Boa Calda, autorizado, chama o táxi. Pois o Boa Calda, autorizado, chama o táxi, 3601. Ok, qual a aeronave que vai sair primeiro aí do Gol? A gente tá pronto já aqui. Ah, sim, a aeronave da Gol agora não trabalha de portão 05. Oi, Salvador, bom dia. Eu vou Uno 1 para formar de Cerdão no 0, só. Uno 161, a linha decola Epsilon 0, vento 180 graus, 1-2-9. Autorizada a linha decola da Uno 0, vou Uno 161. Salvador, é o C3601 no táxi, 159, de BOV, 4 horas 7 dias. Autonomia, alternando Galeão. C3601, autorizado táxi, vale ponto de espera, pistola 0, via táxi em Índia, um ponto de espera, chame torre, 118, decimal 95, ajuste 1018, bom voo. Ponto de espera 10, via Índia, 1095, ponto de espera, 28 agora, C3601. Decolado, 271, controle Salvador, no 208. Controle Salvador, 208, o 1-1-1, no grau, bom dia. Salvador, bom dia, o 1-1-1, cruzando 1700, da EL, Leda Monte, mano. Bom dia, o 1-1-1, estou em contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o 1-1-1. Foi Salvador, eu até 3601 no ponto de espera pra 1-0. 3601, a Lima tem que abrir no 0. Obrigado, a Lima tem que abrir no 0, 3601. possível coordenar a proa de Mott, vai dar presente? Agora. Então, 3601, autorizado decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 1 no nós. Decolagem autorizada no 0, P3601. Doutor Mike, vem aqui, Fox. Fox, prossiga. Solo, solicito o reboque da posição 14 remota para a posição 9 do pátio principal. Mike, Fox, autorizado, reporte ao término. Ok, seguinte. Então, 3601, decolado 32, no controle Salvador, 1208. 208, até 3601. Salvador, 3601, passando 1310. Bom dia, então, 3601, sem contato radar, sua para nível 360 na CDL. Bom dia, 360, CDL. 3601. O 1161, chama agora Recife, frequência 1251, alternando 13395. Recife agora 1251, alternando 13395, 1161, graças a Deus. taking it short. Chama para Recife, frequência 1251 e alternado 133.95. Graças, Recife 1-3395, Recife, até 3. 601, obrigado, bom dia. Salvador, Azul Alfa Yankee X-Ray. Yankee X-Ray, prossiga. Azul Alfa Yankee X-Ray, encontra no pátio 3. Solicita autorização para reboque até o pátio 1, no posição número 2. Alfa Yankee X-Ray, autorizado o reboque, reporte ao término. Azul Alfa Yankee X-Ray, reportará ao término. Paulo Salvador, aqui é o Golf. Chama o Céu, 1-2-1-2, Mauro. Boas, Alfa Yankee X-Way. Solicito autorização para ingresso no pátio 1, na posição número 2. Autorizado, reporta ao término, Alfa Yankee X-Way. Azul Alfa Yankee X-Way, reportará o término. Paulo Salvador, aqui é o Golf. Golf, prossiga. Golf, no Ranger 4, pátio principal. Solicito autorização de giros de motores por aproximadamente 15 minutos, já em acordo com o fiscal de solo. Gente, o Golf, reporta ao término. Golf, reportará ao término. Yeah, okay, okay, okay.